essa facilidade maior. Então vamos perceber que nós nascemos com essa faculdade, com essa predisposição, que pode eclodir em qualquer época e podemos utilizar e devemos nos servir dela para ajudar nossos semelhantes. Então, meus amigos, nada de medo, nada de preocupação, mas sim vamos ver os benefícios que a gente dá para a casa espírita, para a doutrina, para tantos espíritos sofredores encarnados e desencarnados, quantas pessoas sofrendo de depressão, pensando em suicídio, pessoas vitimadas pelo alcoolismo, pelo uso de drogas, pela influência espiritual, casamentos sendo despedaçados por espíritos trevosos, que poderiam estar sendo socorridos por nós. Então, nada de acomodação. Vamos tentar estabelecer um pouco de renúncia, deixar as nossas ocupações fúteis e utilizar-nos desse trabalho no bem, que é tão raro, tão difícil. Seu Monteiro, lá do Paulo Estevam, em Fortaleza, onde nós trabalhamos também, disse: olha, pessoal, os espíritos estão levando muitos espíritos obsessores para ser trabalhados nas igrejas evangélicas, porque não tem médico para trabalhar, que ninguém quer trabalhar. É tanta necessidade dos fluidos vitais, daquilo que alguns chamam de choque anímico, outros dizem que apenas os fluidos vitais do médium, e ali a gente vai o quê? Aquele espírito que está cristalizado, com pensamento fixo, como que hipnotizado, às vezes com perispírito deformado em forma de lobo, em formas ovoides, anos sofrendo, só penso em mágoa, em vingança, estão ali ao lado dos seus inimigos o tempo todo. Quando recebem a influência do médium, que a ligação é só de mente a mente, o termo incorporação não é muito exato não, é só uma ligação de mente a mente. Então ele recebe os fluidos, as orações, a vibração espiritual, e eles se melhoram, como que abrem os olhos e conseguem perceber os bons espíritos que antes eles não enxergavam. E aí vem muitas vezes as mãezinhas, o filhinho querido, o sacerdote, quem confiavam, o pastor, amigo, e eles aceitam ser conduzidos por eles para o mundo espiritual. Não somos nós que doutrinamos ninguém, não. A gente vai só conversar ali com ele, escutá-lo. Vamos ver que muitas vezes a gente fica até com raiva do encarnado, porque ele fez tanto o desencarnado sofrer. E ele apenas, o espírito está cobrando uma dívida. E a gente vai conversar com ele. A gente chora, se emociona, quando eles se emocionam também com seus familiares. E seguem com eles para regiões felizes no mundo espiritual. Estamos conquistando amigos. Estamos fazendo o trabalho que Jesus nos orientou. Ide e pregai. Expulsai os espíritos. E aí nos convida.